dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas. E como falado no episódio anterior, este episódio será sobre os mangás lidos em 2020, né? No episódio passado eu falei dos animes e dessa vez eu vou falar dos mangás, e vai ser um pouquinho maior do que o episódio passado, tá, gente? Porque eu li bem mais coisas do que vi. Basicamente é isso, eu vou tentar dar um resumão, mas a ideia é falar de todas as coisas que eu consegui ler ano passado. Mas antes de ir pra essa listona e falar dos mangás todos, eu queria lembrá-los do PicPay Assinaturas e do Apoia-se, do Cantinho da Pá. O podcast, ele realmente já conseguiu bater as 4 metas do projeto de contribuição. Eu tô fazendo as lives na Twitch, pra quem não tá sabendo, sim, o Cantinho da Pá agora está na Twitch, com também conteúdos diferentes dos que vocês vão ouvir aqui nesse podcast gravado. Então lá eu vou falar de alguns temas específicos, vou fazer leitura junto com vocês e também vou dar mais explicações e detalhes de todas as leituras que eu estou fazendo pro próximo texto cabuloso, justamente para ser mais transparente com vocês do que normalmente eu já sou. Mas eu acho que é importante vocês saberem exatamente quais são as leituras que eu estou fazendo, quais são as fontes que eu estou bebendo, para que realmente fique uma coisa aberta, que vocês consigam buscar também esses materiais, né? Todos esses conteúdos, que todos eles valem a pena serem lidos. Então, de toda forma, voltando para as metas aqui do Cantinho da Pá, as 4 metas já foram batidas, 2 metas já a gente já tem texto, né? Do Pedofilia no Japão e Pirataria Otaku, que vocês conseguem encontrar no site do Chimichangas. E agora a gente está nesse processo de leitura para fazer a criação do texto da pós-verdade de cultura pop. Então, esse texto especificamente não vai ser só sobre cultura otaku, tá? A gente vai falar também um pouco sobre a comunidade otaku, mas também vai falar sobre a comunidade nerd, né, ocidental. Então a galera que gosta muito do cinema, que gosta muito de assistir os filmes da Marvels, dos seriados, né, em geral, seja de super-herói, ou mesmo da Netflix, da Amazon Prime, da HBO, e enfim, né, que gostam de assistir séries, gostam de assistir os filmes de super-herói, gostam de cinema, então assiste muito filme da Disney, por exemplo, da Pixar. Então isso também vai entrar nesse texto, tá? Então vai ser realmente uma parada um pouco mais ampla, um pouco mais geral, que mexe com toda a cultura pop. Nas lives de quinta-feira eu vou falar um pouco mais dessas leituras, desses livros da pós-verdade, e na live eu vou deixar a live, inclusive, aí na postagem, pra vocês verem que eu falei um pouco da Morte da Verdade, que é já o segundo livro que eu estou lendo pra esse texto da pós-verdade. Então assim, galera, é isso. O projeto de contribuição, ele serve pra essas metas serem batidas, pra que eu trabalhe nesses textos cabulosos. Então basicamente é vocês me pagando pra trabalhar. Né? Então a gente já teve essa meta, a terceira meta batida e a quarta meta batida. Ainda estou no processo de fazer novas metas, eu estou pensando bastante, já anotei algumas coisas. E quando isso sair, eu vou postar em todas as redes sociais do Chimichangas, nas minhas mesmo, também nas minhas pessoais. E vou falar aqui no podcast e na Twitch também. Então eu vou deixar tudo isso bem transparente pra todo mundo, pra que as pessoas saibam como que vai ser essas novas metas. E enfim, vou esclarecer todas as informações do porquê que essas metas vão existir, porque são conteúdos legais e assim por diante. Então, se você quer contribuir com toda essa criação de conteúdo relevante na cultura pop, é só entrar no Apoia-se ou no PicPay Assinaturas com o Cantinho da Pá, tá? Só buscar lá Cantinho da Pá, eu sempre deixo também na postagem o link direto, pra você ajudar aí, que seja com 3 reaisinhos, que é o plano mais barato, que já ajuda muito esse projeto e as novas ideias e tudo mais. Inclusive a Twitch, ela também vai servir pra trazer mais conteúdo acessível, tá? Aí em plataformas diferentes. Então, é isso. A ideia é realmente trabalhar aí pra comunidade, pra vocês que gostam do que eu falo, das coisas que eu estou agregando e assim por diante, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida em relação a tudo isso, ao podcast aqui, ao projeto de contribuição e a própria Twitch do Cantinho da Paz, é só mandar um e-mail no contato@chimichangas.com.br ou me mandar uma DM no Twitter mesmo, que eu sou bem acessível, tá? @conitipa. Aí, enfim, a gente já tá mais de 5 minutos falando, então vamos falar o nome dos assinantes que já estão colaborando aqui com esse projeto, que são dos planos Bimbos 1.0, 2.0 e 3.0. São eles: Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Komatsu, Marcela de Oliveira, Alessandro Souza, Matheus Jackson, Larissa Kaori, Anônima Chan, Walter Vidigal, Thomas Manuel, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente vocês, viu? Inclusive, vocês que estão aí, vocês estão sendo citados aqui neste podcast, alguns de vocês já vão receber os mangazinhos que estão lacrados, que eu iria sortear pra vocês, mas no fim eu realmente vou dar isso de presente mesmo pra vocês, vou enviar esses materiais pra vocês. E se você ainda não escolheu, eu já tô com uma listinha de 5 assinantes aqui que escolheram os seus mangás. Se você ainda não escolheu, entra lá no Discord, no cantinho da pá, na aba de sugestão. A gente conversou um pouco mais sobre isso, tá? Esse vai ser o último episódio que eu vou falar sobre, e aí eu já vou disparar todos esses mangás pra galera. Se você está ouvindo isso de última hora, vai lá, vê as fotinhos com todos os mangás, tem coisa boa pra caramba. É só me avisar, só me marcar lá e falar, olha, pá, ouvi lá, gostei desse mangá aqui, quero pra mim, porque eu quero começar a colecionar. E é nóis. Então, agora vamos, enfim, pro tema central. Essa entrada foi um pouquinho mais longa, mas foi necessária, gente. Vamos lá. Gente, a lista de mangás é muito interessante, porque, assim, a larga maioria é tudo Yuri. E eu não coloquei todos ainda do que eu li ano passado. Alguns também não terminaram, né, ano passado, continuaram esse ano, então ainda estou lendo alguns desses mangás. Mas outros também realmente acabaram no ano passado. Então, assim, eu coloquei tudo, porque mesmo os de continuação eu li em 2020 e estou continuando essa leitura. Assim como One Piece, que eu vou também botar aqui e vou considerar como uma leitura válida, na verdade, né? Vamos começar por algumas coisas que eu já falei bastante pra vocês, então vai ser bem mais rápido de falar isso. E primeiramente foi o mangá do Assassination Classroom, né? Eu já tinha toda a coleção, eu consegui completar a coleção no início de 2020, e aí eu consegui pegar ele realmente pra ler os 21 volumes. Então, consegui ler, foi muito gratificante, eu consegui fazer um cast sobre Assassination Classroom, que eu também vou deixar aí na postagem pra quem não ouviu, né? Então, se você tá ouvindo esse cast, por exemplo, no Spotify, alguma coisa assim, se vocês descerem aí um pouquinho, vocês vão ver que tem um episódio de Assassination Classroom aí, que dei todas as minhas opiniões a respeito da obra, de maneira completa, né, tentando aí não dar tantos spoilers, mas entregando coisas que podem interessar a quem quiser ler. Não tenho muito o que falar, porque eu já falei muita coisa de Assassination Classroom lá, mas eu acho que a obra como um todo, ela acerta em vários momentos, tá? Se tem pequenas coisas que realmente me incomodam, eu realmente falei isso no episódio, mas no geral é isso. Você tem uma professora, né, que é a Irina, que ela é russa e tudo mais. Em alguns momentos eu acho que o Yusei, que é o autor, ele dá uma exagerada no trope, né, na característica central ali da personagem, que ela é ser pervertida e tudo mais, mas eu acho que em alguns momentos ele peca em usar esse artifício justamente pra maltratar a Irina de maneiras desnecessárias, né, e fazer isso de uma maneira que seja tipo comédia, uma piadinha. Então, assim, em alguns momentos, esse tipo de piadinha com ela ser pervertida é legal, porque ele, né, desvirtua essa parada, porque normalmente a gente sabe que são os personagens masculinos que são pervertidos e tudo mais, então a gente tem ela como essa imagem, como essa mulher livre que gosta de falar sobre sexo, gosta de falar sobre provocação e flerte e assim por diante. Então, isso de alguma maneira é interessante, mas ainda você tem algumas gafezinhas em relação a esse tipo de coisa. Isso acontece justamente por causa do próprio protagonista, né? Porque o Koro-sensei, ele é o pervertido também, né? Ele também é pervertido, só que ele é pervertido no sentido, tipo, ele consome muito pornografia, por exemplo, né? Então, assim, os alunos, eles estão ali julgando ele, entendeu? Claramente, assim, repudiando aquela atitude do professor, mas ele ainda consome essa pornografia e em alguns momentos ele faz algumas ações que não é muito legal, assim, sabe? Que claramente, assim, são meio assediadoras, são incômodas, né? Então, assim, e quando eu falo assédio, gente, não é só assédio físico, tá? Quando a gente fala de assédio sexual. Também tem as questões dos assédios psicológicos, assédio moral. Então, assim, em alguns momentos ele vai dando essas cutucadas de maneira desnecessária, né? O Koro-sensei. Então, ele também passa um pouco do limite, justamente porque, cara, é isso. Ele consome pornografia pra caralho e a gente sabe que pornografia sobre foi tudo errado, cara. É muito errado. Não tem nada, nada daquilo é real. Nada daquilo é realmente acontece na vida das pessoas, entendeu? Então, é uma parada muito pra bater punheta só. E você entender o corpo feminino, entender o próprio sexo e o prazer de maneiras completamente deturpadas, né? Então, assim, não ajuda muito essa situação, né? Então, assim, basicamente, essas são as duas coisas em Assassination Classroom que me incomoda. Que eu acho que, como eu disse, em alguns momentos na Irina, ele acerta bem por ela ter essa característica e tudo mais. Então, isso faz ela ser uma personagem interessante. Mas ele também erra a mão, né? E ele vai errar a mão, principalmente no Koro-sensei e os alunos sendo maltratando a própria Irina de uma maneira que, ah, isso é comédia e tudo mais. Mas só que isso incomoda. Isso incomodaria uma pessoa, entendeu? Então, basicamente, é isso. Mas a história, o cerne da história é bem legal, né? A gente tem lá toda a história dos alunos evoluindo como alunos, de fato, pegando gosto pelo conhecimento, aprendendo junto com o Koro-sensei, e o Koro-sensei também aprendendo a ter mais humanidade, a olhar o outro, a ter empatia, e ao mesmo tempo também olhar de formas personalizadas para as pessoas, entre aspas, assim, né? E realmente, mas olhar para as pessoas como se elas realmente... não como se elas fossem, porque elas são, né? Mas ele consegue olhar os alunos entendendo a característica de cada um, entendendo a personalidade de cada um, entendendo os pontos fracos e pontos fortes, e aí ele consegue respeitar toda essa pluralidade, entendeu? E não só respeitar, mas ele faz o possível para que isso seja valorizado, né? Essa parte da individualidade dos alunos é uma coisa que o Japão pega muito no pé, porque você não pode ter suas individualidades, você não pode ser muito bom numa única coisa só, e nas outras coisas você, tipo, passar tudo raspando. Então você sempre tem que ter ali um nível mediano pra cima, muito forte, como se todos realmente tivessem que ser iguais. Então Assassination Classroom, ele pega muito nessas questões que são muito importantes para os adolescentes japoneses. Então eu acho que nesse ponto, cara, é uma obra que acerta demais. Mas enfim, dou todas as minhas opiniões nesse cast. E eu também fiz, não fiz um cast específico, mas eu falei um pouco em outros casts sobre Happiness. E Happiness, que é um mangá que a New Pop, né, lançou aqui em 10 volumes. Os volumes são bem bonitinhos, são bem, assim, certinhos e tudo mais, né? Eles são relativamente simples, né? Eles não têm jaqueta, não tem nada muito, nossa, cheio de floreio, né? Na edição nacional. Mas é uma edição legal pra você ler, pra você consumir, né? Tem um preço também ok, então não é nada muito abusivo. Então é um tipo de coleção legal, assim, né? 10 volumezinhos, tudo fechadinho. Você lê muito rápido Happiness, tá? Eu li, tipo, 4 volumes em uma hora, mais ou menos. Foi ridículo, assim, é muito rápido a leitura. Porque o Oshimi, ele tem um talento, tá? De verdade, ele tem um talento pra... Cara, assim, ele consegue fazer uma narrativa muito legal. Quando eu falo narrativa, narrativa nos desenhos, né? Nos desenhos quadro a quadro. Então, nessa narrativa de ele conseguir dividir as atenções e as imagens pros, né, pra cada personagem, assim, é sensacional, tá? Isso ele consegue fazer perfeitamente, cara. É lindo. Ele consegue pegar várias metáforas, ele consegue fazer relações, assim, muito sensíveis do próprio traço dele. Então, por exemplo, ver um personagem chorando é uma coisa que ele consegue fazer um impacto muito grande. Ele consegue dividir os quadros pra dar aquele impacto que ele quer na hora certa, com aquele sentimento em específico. Então, sei lá, se o negócio tá muito caótico, ele consegue fazer os quadros serem caóticos. Se ele quer que o negócio seja super reflexivo, ele consegue montar os quadros nessa perspectiva. Então, o desenho dele é muito, muito sentimental, galera. É muito... Ele consegue transparecer emoção, entendeu? Nos quadros dele. Então, isso também facilitou com que a leitura fosse mais rápida. É muito bonito, assim. Você consegue também parar e ficar ali observando quadro a quadro por vários minutos, se você quiser. Mas a ideia realmente é que esse modo dele, pelo menos em Happiness, é com que a leitura faça sentido com todos os desenhos, né? Então, isso ele é impressionante. Isso ele faz muito bem. Ele é um puta de um desenhista, tá? Eu me atrevo a dizer aí que é um desenhista, assim, diferenciado quando a gente pega os autores que foram lançados no Brasil, principalmente, tá? Quando a gente vai falar de Japão aí, o negócio muda um pouco de figura, porque você tem muita gente, né, fazendo coisas diferentes, então a comparação acaba sendo um pouco mais difícil. Mas aqui no Brasil, o Oshimi, assim, tá junto com o Ino e o Asano, estão ali, acho que próximos nessa ideia de você fazer esses mangás mais metafóricos e tudo mais, né? Só que o meu grande problema com Happiness, galera, foi o desenvolvimento das personagens femininas. Então, isso me empacou na leitura. Isso me empacou e me empacou de um jeito que me fez mal. Então, assim, foi uma leitura que me impactou de maneira negativa. Como eu posso dizer isso? Essa negatividade foi no sentido de, sabe, quando te machuca, quando você lê um negócio e você realmente se sente mal, você consegue se colocar naquela situação e aquilo te faz mal pra caralho. Então, esse é o grande problema pra mim com Happiness. É um mangá que provavelmente eu não vou ler nunca mais na minha vida. É justamente porque traz essa dor, né? É uma dor real, assim, que incomoda muito, tá? Porque o desenvolvimento das personagens femininas, basicamente, elas se dão através dos personagens masculinos. Então, assim, é muito difícil elas terem a personalidade, de elas fazerem as coisas pra elas mesmas. E quando elas fazem pensando no homem. E ao mesmo tempo, quando elas tentam fazer essas coisas, quando elas são felizes, quando elas conseguem agir de uma maneira independente, elas acabam sendo pegas como refém, digamos assim. Elas acabam, por exemplo, morrendo, sabe? Elas acabam sendo torturadas, estupradas, né? Violentadas de todas as formas imagináveis. E isso, em alguns momentos na obra, é feito de uma maneira muito insensível e de uma maneira muito forte, né? Uma maneira muito violenta. Então, assim, você vê que a ideia era só chocar por chocar, porque no fim, não agrega tantas coisas pras personagens, entendeu? Então, tipo, a personagem principal, cara, nossa, a quantidade de desgraça física que acontece com ela, de violência física, e violência física de ser espancada, de ser violentada, sabe? De ser estuprada, de... Cara, assim, é muito tenso, entende? E é feito de uma maneira que não tem muita responsabilidade, entende? Então, assim, acaba sendo muito pesado, basicamente é isso. Então, assim, por mais que a história, ela queira te ensinar alguma coisa, ela queira te fazer refletir em algumas coisas, né? E isso com o protagonista, eu acho que consegue fazer, né? O autor, ele consegue fazer isso, de fazer porque o protagonista, basicamente, ele se torna um vampiro. Então, todas essas mudanças de, uma vida humana comum pra uma vida completamente caótica, isso é feito de uma maneira realmente mais metafórica. É diferente se a gente pegar, sei lá, a Jin, sabe? Que tem uma situação próxima ali, né? Que o cara era um humano comum, e aí ele vê que ele tem uma Jin e que isso vai diferenciar toda a troca dele social, né? Ele não vai poder simplesmente ter uma vida comum. E acho que Tokyo Ghoul também falam bastante dessas coisas, né? Então, assim, basicamente, você tem isso em Happiness, mas só que isso é tratado de uma maneira realmente bem mais filosófica, sabe? Poética, metafórica. Então, acaba sendo um pouco mais sensível, mas ele peca nessa parte de querer chocar com a violência contra mulheres. E as violências, elas praticamente só acontecem com as mulheres, né? Com os homens é muito diferente. É muito diferente. Você tem um personagem que sofre violências físicas, ele é torturado de várias maneiras, só que isso não aparece. É diferente das mulheres, entendeu? Isso não aparece. A gente só sabe, tipo, beleza, ele sofreu um acidente e isso aparece. Só que depois desse acidente, é basicamente assim, ele só aparece com a cabeça, por exemplo. Ele aparece degolado, essas paradas, e é só isso. Só aparece ele ali, não aparece o ato das pessoas fazendo aquilo com ele. E com as mulheres você tem isso, rolando. Então, acaba sendo, você vê que o Oshimi, ele tem essas limitações ainda, justamente por ele ser um homem, né? Talvez ele simplesmente nem teve consciência daquilo que ele tava fazendo, achando que talvez isso fosse uma leitura ok pra mulheres, mas talvez não seja. Traz muitos gatilhos. Então, é por isso que você precisa, eu acho que é necessário, toda vez que se fala de Happiness, ter esse aviso, né? Esse warning, tipo, olha, tem gatilho. Se você for mulher, né? Se você já sofreu algum tipo de abuso, seja ele moral, psicológico, físico, isso talvez seja um gatilho, né? Isso pode fazer mal. Então, não sei, repensa se é um tipo de obra que você conseguiria consumir. Eu não sabia, entende, galera? Eu não sabia. Então, isso me pegou de jeito, me pegou muito de jeito. Eu fiquei muito mal vendo todas aquelas cenas e novamente feitas de uma maneira que no fim não teve uma conclusão satisfatória, entende? Porque não foi feito com sensibilidade. Então foi feito realmente só pra mostrar que a personagem era tratada por um psicopata, basicamente, sabe? Então no fim servia muito mais pra tornar o desenvolvimento do vilão como vilão do que exatamente pensar ali na vítima, né? Então, complicado. Então, assim, Happiness, eu tenho esse grande problema com a obra e acabo não recomendando tanto, ainda que você tenha coisas boas na obra. Porque isso, galera, é muito gatilho, saca? É bem pesado. Eu acho bem pesado. Mas, enfim, terminei essa leitura também em 2020 e vamos pra umas coisinhas um pouquinho mais leves, acredito eu, né? Eu também fiz um cast sobre os volumes únicos, então eu comprei alguns volumes únicos no ano passado e consegui ler e fiz esse cast pra vocês, explicando um pouco dos meus favoritos e das leituras recentes. Então, foi nessa leitura aí que, por exemplo, eu li a minha experiência lésbica com a solidão, o Now Loading, que é um Yuri, que eu comprei da Seven Seas, né? Ele é lá dos Estados Unidos, mas aí ele consegui comprar na própria Amazon e aí chegou aqui em casa. Li também o Now Loading, falei um pouco dele e falei de algumas outras obras também que eu li. Eu não vou lembrar agora quais são as obras que eu li, Paloma, meu Deus do céu. Mas eu fiz esse cast, foram 4 leituras novas e outras favoritas. Então eu falei muito de Gigantomaquia, que eu gosto bastante, The God's Lie, que The God's Lie é um volume único que eu gosto bastante. Enfim, li alguns volumes únicos ano passado, foram 4 ao todo, e fiz esse cast pra mostrar pra vocês que essas leituras rápidas valem muito a pena. Pra quem principalmente quer adentrar ainda o mundo dos mangás e não conhece direito, os volumes únicos são muito importantes e fundamentais pra chamar novos leitores, né? É fácil de você comprar pra dar presente, né? É uma leitura rápida, de começo, meio e fim, e que você tem desafios muito grandes na narrativa mesmo, porque você precisa terminar uma obra ali, 6, 7 capítulos, mais ou menos, e isso é realmente um desafio pra um autor, né? Você precisa ali ter a história muito bem encaminhadinha, muito bem fechadinha, pra conseguir entregar aquilo que você queria entregar, né? Pra que seja uma história que a pessoa lê, ela seja impactada por aquilo, ainda que seja curto, e que ela volte, pelo menos, a ler outras coisas do autor e tudo mais. Então, por exemplo, o Inio Asano é um autor que tem muitas obras pequenas, né? Ele tem várias obras em one shot, e aqui no Brasil, por exemplo, ele tem Solanin também, que é um mangá de 2 voluminhos. Então, assim, quem leu esses 2 voluminhos de Solanin e leu Cidade da Luz, por exemplo, que é um volume único dele, e assim por diante, e gostou, é capaz de, por exemplo, dar uma chance pra Boa Noite Pupum, entendeu? Porque, sei lá, são acho que 6 volumes, né? Alguma coisa assim. Aumenta, né? Vai, você sai ali de 2 volumes e 1 volume, você acaba dando chance pra comprar uma obra um pouquinho maior, né? E assim vai aos poucos. Eu acho muito difícil você recomendar obras que são muito longas pras pessoas começarem, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o Jujutsu Kaisen, o próprio Kimetsu no Yaiba, né? One Piece, que aí é um bagulho e outro universo, né? É muito volume. A gente sabe que, assim, ainda que sejam obras conhecidas, consumir essas obras pelas plataformas de streaming, né? Pelo anime, acaba sendo um pouco melhor, um pouco mais acessível do que você realmente comprar os mangás, né? Porque ainda que os mangás estejam lá em um estado legal, seja gostoso de você ler a obra original, nem sempre as pessoas têm dinheiro pra lá gastar 400 pau numa coleção de 20 volumes, entendeu? E ao mesmo tempo também pode não ter espaço pra 20 volumes de uma obra, sabe? Eu tô falando 20 sendo amiga, né? Porque a gente sabe que essas obras normalmente têm 30, 35, né? E aí quando o negócio faz muito sucesso, aí que o negócio fica maior. Então, pô, quem gosta de Naruto tem que comprar mais de 70 edições, sabe? Então é muita coisa e a gente tem que lembrar que nem sempre o brasileiro tem espaço e dinheiro pra fazer esse consumo. Então consumir pela animação, pagando 20 conto lá, uma assinatura e assistindo, acaba ficando mais acessível. Então por isso que eu sou do grupo que na hora de recomendar uma obra em mangá, em quadrinhos, eu prefiro recomendar uma coisa menor. Então, pô, quando a gente vai falar de super-herói, ninguém fala, ah, mano, compra aqui esses quadrinhos mensais aqui de X-Men que vão sair 30 volumes mensais disso aqui. Sei lá, a pessoa normalmente vai falar o quê? Não, pega essa graphic novel, né? Porque já é um quadrinho fechado, né? Ali, obviamente que a gente sabe que também obras de super-heróis não são fechadas completamente, né? Sempre tem um ganchinho naquele final. Mas ainda assim, você, parte principal daquela obra tá ali. E já ajuda você ter toda uma dimensão daquela obra e dos personagens e tudo mais. Então, assim, é muito mais fácil você indicar quando você vai falar sobre Sandman, por exemplo. Você vai falar assim, meu, compra os volumes fechadinhos, né? Lá, são acho que 3 ou 4 volumes da Panini que são grossinhos e tudo mais. Porque aí já tem a história inteira. A gente normalmente fala pra comprar essas obras mais compactas, né? Que nem Watchmen. Sei lá, você tem 2 ediçõezinhas lá, especiaizinhas, sabe? Tem como você fazer esse tipo de coisa nas HQs religiões ocidentais também, do que você ficar falando pra pessoa ficar comprando mensalzinha, né? Que acaba sendo... É foda, cara, comprar mensal, tá, gente? É foda. Então, assim, eu acho que com o mangá, ele tem essa ideia um pouco parecida, né? A gente sabe que mangá, beleza, você vai comprar as 30 edições, só que você sabe que vai ter começo, meio e fim, acabou, né? Não é que nem super-herói, que vai ter uma caralhada de reboot, vai pra outra saga e o cacete, que seja, né? A gente sabe que ali no mangá é tudo bem mais certinho. Mas ainda assim, é muito volume, né? É muito volume. Fala dos volumes únicos, você tem muito volume único aqui no Brasil, galera, que é bom pra caralho, entendeu? É muito bom e assim, vai pegando gosto pra você se acostumar com a leitura asiática e tudo mais. Basicamente é isso, né? E agora, a gente tem os mangás yuri, tá? Calma aí, eu acho que eu vou falar de One Piece primeiro, porque eu comecei a reler One Piece ano passado, né? Então eu li acho que 10 volumes ano passado, e esse ano eu comecei pelo 11, li o 12 em live na Twitch. Nessa semana agora também eu vou... Vai ter a leitura do volume 13. Então assim, toda semana na Twitch eu vou estar lendo o volume ao vivo, né, com vocês e dando os pitacos, falando, comentando na hora, lembrando de situações, lendo algumas SBS que forem interessantes. Então é isso, porque eu tenho os volumes aqui em casa até o 79, certinho, em sequência. Aí eu preciso comprar mais alguns volumes que estão faltando. Mas no geral, caramba, 79 volumes já é coisa demais, né? Então já dá pra brincar bastante. Então, vou continuar relendo One Piece e também lendo semanais, né? Eu não leio rigidamente o capítulo da semana. Eu gosto de esperar ali pelo menos uns 4, 5 capítulos pra juntar, e aí eu leio tudo de uma vez. E aí fica um pouco mais fácil, eu acho que eu consigo pescar mais a história de One Piece do que ler picado assim. Isso tem funcionado pra mim, porque, cara, por exemplo, eu li semanalmente a saga de Dressrosa e eu acho que isso foi uma das coisas mais erradas que eu fiz na minha vida, sabe? Porque eu não consegui consumir direito a saga, tem muita coisa que eu detesto na saga, e eu acho que se eu tivesse esperado um pouco mais e lido com essa continuidade, eu acho que eu não teria tanto esse ranço com a saga, tá? Então eu comecei a fazer um pouco mais disso com One Piece, dá um tempo, sabe? Um pouco mais de tempo pra obra, pra conseguir consumir ela de uma maneira que me agrade mais, tá? Mas eu ainda estou lendo One Piece. Então, sei lá, vai, a cada 2 meses eu pego One Piece pra ler tudo certinho, bonitinho, e dou meus pitacos, como sempre dou. E ano passado eu também tentei ler One Punch Man, mas não deu, galera. Assim, galera, One Punch Man, quando apareceu Puri Puri Prisoner, acabou pra mim. Não acabou One Punch Man pra mim. É tipo, eu não consigo consumir, não dá, assim, passou dos limites pra mim, porque estereótipo de gay já me irrita. Começa daí, né? Porque, caralho, velho, sabe? Século 21, porra, década de 2010, sabe? E, ai, que saco, ainda tem essa trope da bicha estereotipada. Pô, meu, sabe? Vamos passar essa barreira, sabe? Vamos superar isso aí, sabe? Porque, pô, beleza, a gente vai falar do Bon Clay. Bon Clay é lá da década dos primeiros anos dos 2000, sabe? Agora, quando a gente vai falar de One Punch Man, é uma obra muito mais atual e que, cacete, né? Podia ter feito uma coisa ali um pouco mais agradável, né? Sem contar toda a problemática do próprio Puri Puri Prisoner de punir os presos e pessoas que ele acha que é bacana, né? Usar a homossexualidade como punição. Então, acho que já começa errado, tá tudo errado, entendeu? Assim, tá tudo errado. Quando eu li, eu fiquei muito puta da vida, né? Fiquei muito puto da vida. Primeiro porque, porra, sou LGBT. Segundo que eu tenho um acesso e tenho uma... converso, tenho uma... realmente uma relação muito grande com vários homens gays. E assim, eu tenho certeza que se eles olhassem pra One Punch Man, eles iam ter a mesma revolta que eu. Alguns, inclusive, já têm, né? Mas outros que não são exatamente da comunidade otaku ficariam putos de se verem representados daquela maneira, porque é muito errado, né? Assim, é muito errado. Tipo, cara, não é engraçado, entende? Talvez isso realmente seja engraçado pra quem não é do grupo. E aí você fala, pô, isso também é um problema, né? Porque você não é do grupo. Tipo, você não sabe das coisas que acontecem, você não sente na pele essas merdas de estereótipos. Então, assim, pra você é muito fácil rir daquilo, né? É muito fácil rir daquilo sem saber essas dores, sem saber esses problemas, sem saber esses estereótipos, né? E sem saber como isso é perigoso também. Porque, olha que coisa, né? A sociedade normativa realmente acha que gay precisa ser engraçado, por exemplo, né? Que gay precisa ser a bicha louca. E isso já tá muito impregnado na nossa sociedade. Então, caramba, mano, mais uma obra assim, sabe? Tipo, não é mais essa coisa de autor do seu tempo, da sua geração. Pô, a gente tá falando de One Punch Man, sabe? Que aqui, ó, sabe? Aqui do lado. Enfim, não deu, gente. Dropei com força, dropei assim, com formosura. e não me arrependo. Não me arrependo, zero arrependimento de ter dropado. Enfim, agora vamos pros mangás Yuri, que eu acho que, caramba, eu vou tentar, eu vou falar os nomes de alguns, tá? E vou focar mais nas coisas que eu gostei mais. Então assim, entre todos esses, como eu disse, eu fiz um filtro, tá? Dos que eu vou falar, eu já fiz um pequeno filtro, e inclusive alguns eu não coloquei mesmo, porque com certeza eu esqueci de algum, porque eu leio Yuri com uma frequência absurda, tá? Então, tipo, todo dia eu tô lendo Yuri, ou se eu não tô lendo Yuri, eu tô lendo Girls Love. Então, assim, como eu tô fazendo esse cast aqui pra falar muito das leituras em mangá, eu nem vou falar muito das webtoons, tá? Porque quando eu vou falar de webtoon, eu vou falar muito de webtoon Girls Love, porque eu não leio webtoon comum, eu só leio Girls Love. Então, assim, muito do que eu já falei na live de Girls Love, o próprio podcast aqui de Yuri Girls Love, já tem o episódio, inclusive, dos casais sáficos também. Eu acho que eu já falei muito de Girls Love, não precisa ficar adicionando tanta coisa aqui. Mas os mangás, tá, galera? O mercado japonês, ele lança muita coisa, tá? A Yuri Hime tem bastante coisa, você tem outras revistas, tá? Que tem alguns mangás Yuri, não com quantidade da Yuri Hime, mas ainda tem alguns. Então, assim, sai muita coisa lá mensal, né? E a gente acaba tendo um pouquinho mais de facilidade no acesso a essas obras do que da Coreia. Vou explicar por quê. Da Coreia e da China, tá? No geral, assim, as webtoons no geral. Porque, primeiro que a língua coreana ainda é um pouquinho mais difícil de fazer as traduções. Então, algumas obras demoram um pouco mais, mesmo se virem de forma amadora. Então, assim, mesmo obras que nunca foram licenciadas demoram um pouco mais pra chegar no ocidente, de forma em inglês. Que eu também leio tudo em inglês. E quando vem, normalmente eles já vêm, essas obras Girls Love já vêm licenciada. Então você tem bastante obra licenciada no ocidente, que tá na Taptoon, tá no Tapas, tá no Pocket Comics, tá? O Pocket Comics, galera, inclusive, eu tô lendo, relendo, na verdade, de forma oficial, né? Hairtale of Shinshong. Meu Deus do céu, eu demoro muito pra falar o nome dessa webtoon. Que foi o webtoon que eu falei na Twitch, que é simplesmente um dos Girls Love mais importantes já feitos até então na Coreia do Sul. E que tá no Taptoon, tá no Pocket Comics, então tá em locais diferentes, né? Porque a obra fez muito sucesso, então ela conseguiu ser licenciada de várias maneiras. E você também tem a própria Webtoons, né? Que nem eu falei, você tem a Lesin em inglês. Então você tem todas essas plataformas. Eu já citei algumas aqui, né? Tem o Webcomics, tem o Tapas, tem o Webtoon, tem o Taptoon, tem o Pocket Comics, tem o Lesin. Então, assim, todas essas plataformas estão no ocidente. Todas eles têm algum Girls Love. Obviamente que é um número muito mais reduzido do que BL, mas tem. Eu acho que, assim, eu acabei conseguindo consumir bastante dessas coisas nessas plataformas. Só que ainda é um número menor do que se a gente for comprar com os mangás que saem mensais. Porque, assim, no Japão você tem a própria Yuri Hime e as outras revistas oficiais, só que você tem muito autor amador do Yuri, tá? Então, assim, muita coisa que é traduzida pro inglês, alguns desses autores, até às vezes, tipo, eles já pedem que façam essa tradução porque são obras amadoras. São os conhecidos doujin, né? Você tem os doujin originais e vocês têm os doujins que são inspirados nas obras oficiais, né? Como Love Live, Bang Dream, né? Você tem um monte de obras que são muito famosas, principalmente de idols, de grupos que só tem mulheres, Camp, inclusive, também tem. Então, você tem muito doujin de obras, assim, também, que é focado no Yuri. Então, você é focado muito no romance, na ideia sentimental das coisas. Então, tudo isso eu leio também, tá, gente? Mas o que não tem como eu colocar aqui nesse cast e falar pra vocês, porque isso é muita coisa, né? E muita coisa que eu leio, às vezes eu nem lembro mais que eu li. Então você tem muito doujin original, você tem muito doujin de obras aclamadas e coisas realmente um pouco mais amadoras, alguns four commas, por exemplo, né? Que são tirinhas e tudo mais. Então, tudo isso é válido, tá? De leitura pra mim. Mas não tem como eu colocar aqui pra vocês. Então, eu só realmente vou focar em alguns mangás que são serializados. Então, basicamente é isso. Primeiro, que é o Hino-san no Baka, que é simplesmente o mangá mais estúpido Yuri que eu já li. Tipo, acontece porra nenhuma o tempo inteiro, mas é estúpido. Ele é estúpido, estúpido, estúpido, estúpido. Ele é o tipo de humor nonsense e que acontece vários nada. E é isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Então, é completamente do tipo, vou tirar o meu cérebro pra ler isso aqui, só pra, sei lá, dar uma risada e ficar com aquela cara do tipo, caralho, o que que tá acontecendo aqui? O que que eu tô lendo? É tipo um X-Army, tá? Tipo o X-Army do mangá, assim. Eu acho que eu tô exagerando, mas é que sim. É que o X-Army é tosco pra caralho, entendeu? Hino-san no Baka não é exatamente tosco. Ele é nonsense. Nonsense, puramente nonsense, sabe? Então, realmente você tem aquele sentimento, tipo, o que que eu tô vendo aqui, entendeu? É que você também rola em X-Army. Tipo, você tá vendo aquilo e você fica, caralho, velho, o que que tá acontecendo, sabe? É esse sentimento. Eu também li o Useless Princess. É um mangá que veio pro ocidente já, tá? Que a Seven Seas trouxe, tá no terceiro volume aqui no Brasil. No Brasil, aqui no ocidente, nos Estados Unidos. É um mangá colegial ainda, mas eu acho que ele trata de questões muito legais, assim. Ele lembra muito aquele... um shoujo tipo Kimi no Todoke, com temáticas Yuri, e eu acho que funciona, entendeu? Tem algumas discussões ali que são muito interessantes e que eu acho que funciona muito pros adolescentes. Então, assim, não é só do tipo, vou fazer uma obra colegial porque é isso que vende ainda, porque é isso que a galera quer ler, é isso que é mercadológico. Não, a ideia de fazer o colegial é também pra tratar assuntos muito, muito legais da adolescência. Também vai falar sobre aceitação, sobre essas coisas de você guardar sentimentos pra você, de você evitar ter essa individualidade. Também tem coisas como bullying e isolamento social. E fala de temas sensíveis, talvez não com toda a sensibilidade do mundo, mas eu acho que ainda é uma leitura válida, principalmente pra quando você é jovem, assim, sabe? Então, eu gosto, assim, eu tô acompanhando, tá no capítulo 30 e alguma coisa já. E é um mangazinho que fez sucesso, assim, tá? Eu acho que é, inclusive, da Yurihime também. É um mangá que tá indo bem, tá? Tá tendo ali um processo bacana de vendas, tá conseguindo ter uns volumes legais, né? Eu acho que já tá nos... sexto volume, mais ou menos, quinto ou sexto volume. Então eu acho que, ou mais até, eu acho que tem fôlego, tem um grande potencial aí. E outro que é outro estúpido, mas que eu amo, que é Tadoroko-san, Tadokoro-san, meu Deus do céu, dislexia, que é basicamente uma colegial que quer ser mangaka, só que todo mundo mete bullying nela, e ela sofre muito no próprio colégio, por desenhar muito, por falar muito de mangá e ser nerdola. E aí tem a própria Tadoroko, enfim, e a outra personagem que se apaixona por ela. E elas são estúpidas. Elas são aquele casalzinho de idiota. Você tem vários fanservices, por exemplo, pra dar um beijo. Eu acho isso ótimo, porque o autor, eu acho que é um autor, tá? A gente ainda não sabe também todos os gêneros dos autores, mas eu acho que é um autor homem. Ele manda muito bem nessa coisa de fazer todo aquele drama pra fazer um beijo e daquilo ser impactante. E tipo, só que é só estúpido, entendeu? A ideia de ser impactante é só pra ser estúpido, só pra ser idiota. Então eu me divirto muito lendo, e ele é bem curtinho, assim, todo capítulo, sei lá, tem 3 páginas, então é um doujin que começou original, né, começou amador, e aí com o sucesso no virtual ele conseguiu fechar em volumes, né, então hoje ele é lançado, ele é serializado, mas já tem mais de 70 capítulos justamente porque os capítulos são muito curtos, então tipo, tem capítulo que são 2 páginas, entendeu? Então dá pra você fazer ali muitos capítulos num volume só. É o tipo de comédia que é estúpido pra mim, eu adoro esse tipo de história. A gente também tem o Other Side Picnic, que tá tendo anime de temporada agora. Ele é um mangá que tá indo bem também, já tem mais de 5 volumes lançados. Cara, é isso, o Picnic, ele não é exatamente um Yuri convencional, e eu acho que é isso que torna ele tão legal. Ele vai falar sobre ficção científica, vai falar sobre alienígena, sobre outra dimensão. É uma parada, assim, muito doida. Uma outra parada, outro nível de história, que não quer focar propriamente dito no romance das personagens. Fica claro ali que as personagens se gostam e que essa troca de relação vai rolar de alguma maneira, mas não é exatamente isso que é um mote da história, né? Você tem realmente toda aquela parada de você enfrentar monstros e as duas se ajudam, elas acabam se tornando uma grande dupla, né? Pra fazer isso. E as minhas leituras, inclusive, eu quero até reler justamente pra também consumir com o anime, porque ele é uma obra que ele acaba sendo muito, muito fora da caixinha também, sabe? Então eu preciso pegar também pra reler com um pouco mais de calma, porque o que eu li tem umas paradas muito viajadas na história, então sai muito da caixinha. Não é um Yuri convencional, não. É um Yuri focado em romance. Então, isso que eu acho legal. E ainda assim, tem a tag Yuri, justamente porque as personagens se gostam. As personagens querem ser um casal. As personagens são LGBTs. Então, isso é legal. E acho isso interessante. Inclusive, teve anime. Então, isso também é importante, de certa forma, né? Justamente pra tirar esse estereótipo de que o Yuri, ele precisa necessariamente ter o romance e precisa necessariamente ter as relações sexuais também. E não é assim, né? A gente tem uma variedade do que você pode fazer nas obras. Eu acho que, por exemplo, Gunjou, que é, puta que pariu, um dos yuris mais pesados que eu já li na minha vida, ele realmente também não é focado nisso, né? Ele é muito focado nos abusos contra as mulheres e como a dupla principal consegue sair dessa opressão. Só que, ao mesmo tempo, elas acabam se tornando criminosas. né? Porque a sinopse de Gunjo basicamente é isso. Você tem uma mulher casada que ela é violentada pelo marido por muito tempo. Muito tempo. Ela tem várias cicatrizes pelo corpo. E ela é violentada, assim, fisicamente, sexualmente. É terrível, assim. Ela sofre pra caralho. E aí ela chega a um ponto de dar um basta. E pede pra melhor amiga dela, lésbica, que gosta dela. Mas, enfim, amiga, melhor amiga lésbica. Pede pra ela matar o marido. E as duas fazem um plano e matam o marido. Só que nessa, elas sabem que vão se tornar procuradas pela polícia. E aí elas começam a fugir juntas. E aí começa a jornada das duas pra falar sobre as dores do passado, né? Falar sobre, inclusive, a jornada da mulher lésbica, de como ela se apaixonou pela protagonista, como que é essa relação entre as duas e como isso vai acontecendo. Então, assim, é muito triste, tá, gente? É muito triste, é muito pesado. E só que é tudo feito ao que rappers não consegue fazer, Gunjo consegue fazer. Porque você tem muito da visão feminina na situação, entende? Então, são dores e é uma parada muito pesada, mas é feito com muito mais responsabilidade. Então, você tem essas obras que saem da caixinha, né? Gunjo vai ter um filme, inclusive, pela Netflix japonesa, né? Feito lá pela Netflix japonesa mesmo, né? É, pelos produtores japoneses. Então, assim, pô, é um Yuri que vai ter um filme, né? E é um filme adulto, um filme pesado e pá, pá, pá. Então, assim, você tem esses Yuris que são diferentes, tá, gente? Yuri não é só beijinho, não é só colegial, não é só romance. Você tem outras opções. Só que ainda é um pouco limitado, porque, cara, o mercado do Yuri, ele não é gigantesco que nem o BL, ele não é gigantesco que nem o Shonen, Seinen, que nem as outras demografias. Ele ainda está caminhando, né? Ele ainda está sendo feito. Então, você tem limitações, sim, com gênero. No entanto, é muito legal ter Other Side Picnic, entendeu? Ele não é mil maravilhas, ele não é uma obra-prima, nem nada do tipo, mas ele tem essas características que acabam sendo interessantes pra quem quer pensar no Yuri de uma maneira diferente, entendeu? Então, eu acho que vale. Como eu disse pra vocês, existe o Si, que é o meu Yuri favorito, que eu li ano passado. Eu consegui comprar 2 volumes da Tokyo Pop lá dos Estados Unidos, então eu quero ter a obra aqui, porque eu acho que Steel Seek nunca vai chegar no Brasil, mas eu tenho a minha versão em inglês. Um mangá de 3 volumezinhos que eu amo, que eu vivo fazendo propaganda, que eu já falei pra vocês aqui no cast. Pra mim é lindo também. Acho que ele sai um pouco dos estereótipos, porque ele tá falando sobre mulheres adultas que trabalham numa mesma empresa e que se descobrem amantes do mangá. Então tem muita coisa do processo criativo de fazer mangá, a jornada da protagonista de se descobrir lésbica também, porque ela ama muito Yuri, mas só que ela nunca conseguiu se relacionar com as pessoas, nunca conseguiu falar sobre seus sentimentos, justamente porque a sociedade japonesa, ela priva as pessoas desse tipo de coisa, desse tipo de reflexão, porque é muito trabalho. Então a gente vê que a protagonista, ela trabalha pra caralho, ela tem muita responsabilidade, ela precisa mostrar ser essa funcionária ideal, essa funcionária perfeita. Então ela não pode falar que ela gosta de mangá e que ela gosta de mangá com mulheres se beijando, com mulheres se amando, entendeu? Então você tem toda essa problemática também sendo tratada de uma maneira muito leve, muito legal. E é por isso que eu amo Steel Seek. Eu acho que Steel Seek, ele tem todas as coisas que eu amo no mangá, sabe? Eu também li Soul, Do You Want To Go Out Or... Ponto de interrogação. É tipo um nome de mangá super esquisito, mas é também um mangá interessante, de duas personagens na faculdade que começam a namorar, só que elas têm um relacionamento muito estranho, muito esquisito, que tem muito a ver com a própria relação física, e elas não conseguem falar direito sobre o que, que elas querem e se comunicar como namoradas. Muito dessas problemáticas estão na obra. É muito legal de você ver como que é essa troca, né, da realidade japonesa também. É muito pé no chão a história, e justamente esse é o nome, do tipo, cara, você quer sair mesmo? Você quer ser minha namorada? Ou porra, é isso que a gente tá tendo, né? Porque elas se gostam, mas você vê que tem várias limitações nessa coisa do amor, né? E aí começa essa discussão, tipo, tá, eu gosto só de ir pra cama com ela ou eu gosto de outras coisas? A personalidade dela me agrada ou não me agrada? Aí você vai vendo que, tipo, uma das personagens é pau no cu mesmo, assim, que incomoda, que a gente vai pensando, tá, e aí, como que isso vai evoluir? Ela vai continuar sendo pau no cu? Ela vai mudar? E é muito difícil de tratar isso, porque a gente sabe que essas mudanças nas pessoas são difíceis de fazer, né? A gente precisa sempre dar aquele passo pra trás, se autoavaliar e pensar, tipo, tá, peraí, eu preciso ter essa consciência pra mudar. E é muito difícil você realmente ter esse ponto, né? Essa consciência de mudar. Então, essas paradas são muito bem discutidas nesse mangá. E lembrando que na postagem eu vou deixar a lista, tá? De todos os mangás que eu li, pra ficar um pouco mais fácil pra vocês, caso vocês não consigam ouvir aqui o que eu falei. Mas, enfim, eu também li Come Rain or Shine, que também é um mangá colegial, mas só que, cara, ele tem problema pra caralho. É muito difícil gostar dele, na real. É um Yuri que também tem poucos capítulos ainda, acho que tem 12 capítulos, mais ou menos. Caramba, ele é difícil de gostar, gente, assim. É bem difícil de gostar. Ele tá ali no colegial, então você tem vários casais, tá? De mulheres, com interações diferentes. E um dos casais é da colegial, que tá ali no segundo ou terceiro ano, com a professora. E aí isso já, eu já começo a ficar... Não. E aí, tipo, elas moram juntas até, sabe, pá? Porque a colegial, ela mora meio que sozinha. Ela consegue ter essa independência. Então a gente sabe que tem jovens japoneses que têm realmente essas independências. Aí que tá, cara, elas moram juntas. Aí, tipo, a menina tem 16 anos, 17 anos. E a adulta já tá com uns 28, 29. Assim, é um age gap que eu fico, caralho, velho. Se fosse um age gap de duas personagens adultas, a gente releva. Porque, cara, realmente são personagens adultas. Já tem toda a sua personalidade formada. Mas uma jovenzinha de 16 anos, cara, ainda tem muito chão pra entender o que é vida, o que é sociedade. Se prender sexualmente e romanticamente com uma adulta, isso é complicado, né? Você tem o consenso, né? Isso, pela lei japonesa, pode rolar esse tipo de relação, porque só com 13 anos que não pode, né? Que não, mesmo, não sem, mesmo sendo consensual, é pedofilia. Mas, assim, a gente sabe que é consensual aquele relacionamento, mas ele é estranho, sabe? Assim, é imoral, né? Acaba sendo imoral, porque, caramba, mano, você é adulta, deixa aquela adolescente entender, conhecer ainda as coisas da vida, sabe? A pessoa não chegou nem na faculdade, não tá nem no mercado de trabalho, não conhece só um resquício, sabe? Do que é viver, do que é sociedade. Então, é muito fácil, gente, é muito fácil você manipular, sabe? Esses jovens. A gente fala, ah, mas só que a gente não pode subestimar jovem, não sei o quê. Mas, cara, ainda que o jovem seja o mais inteligente possível, seja, tenha o QI alto e tenha maturidade pras coisas, ele ainda só tem 16 anos. Ele ainda não viveu uma caralhada de coisa. Vai torná-lo mais maduro, entende? Talvez não, talvez realmente não se torne mais maduro. Ele vai ter essas outras experiências como adulto, que ele nunca vai ter como jovem ainda, entendeu? Porque não tem como ter, não tem como apressar isso. Tem que ser uma parada natural. Então, eu acho que, cara, não, sabe? Não, isso não é aceitável, não é aceitável. E você também tem um processo ali das protagonistas que, eu sei lá, eu sei, é um mistério que parece que rola. E você fica, será que é realmente um mistério ou é só a frescura dos personagens que não querem conversar, sabe? Porque isso rola muito, por exemplo, com Citrus. Então, eu já fico com o pé atrás, falo assim, mano, tá, peraí, você tá querendo enrolar aqui pra caralho porque você não quer falar alguma coisa, sendo que você deveria falar porque você tem que se comunicar com uma pessoa que você gosta, ou, tipo, realmente tem um mistério, tem uma coisa um pouco mais complexa e que merece mais atenção. O Citrus mesmo dá esse ar, né, de que, tipo, ah, não, olha, tem algo sentimental e complexo e envolvido, e aí quando a gente vê, não tem porra nenhuma de complexo envolvido, entendeu? Era só simplesmente os personagens sentarem e conversarem, e tava pronto, acabou, é isso, tava pronto, cara, não precisava desse drama desnecessário todo, entende? Então, inclusive, né, citei Citrus, eu acho que Citrus Plus também pode entrar aqui como uma das leituras que eu fiz em 2020, e que é realmente, cara, eu acho que entre todas aqui que eu vou falar, foi a minha pior leitura de 2020, junto com Antuantman. Porque, caralho, velho, Citrus Plus, basicamente acontece nada, cara, é uma parada surreal, gente, surreal. São, acho que, 13 ou 14 capítulos que saíram, e que não acontece nada. Tipo, aconteceu agora, nos últimos 2 capítulos. Tipo, caralho, foram tipo 10 capítulos, gente, de umas 30 páginas, que não tem nada, velho. Tem nada. Parece personagem nova, que ninguém se interessa, que ninguém se importa pra personagem nova. Porque Citrus, no comum, nos 10 volumes, já tem muita personagem que entra. E essas personagens ficam esquecidas, entende? Elas não têm esse desenvolvimento, elas não falam sobre isso. Aí a gente gosta de uma personagem, por exemplo, a Harumin, que é uma personagem icônica, assim, que as pessoas têm carinho. E a autora não faz nada com ela. Ela só foi fazer realmente nos dois últimos capítulos. Aí você fala, puta merda, cara. Que desperdício de narrativa. Faz alguma coisa, entendeu? Porque definitivamente não acontece nada. Nada. Inclusive, as personagens novas são um pé no saco. Um pé no saco. Você fala, caralho, velho. Parece que a Saburoto, ela pegou todos os clichês possíveis, todos os estereótipos do Yuri da década passada e falou assim, eu vou pegar tudo isso aqui e vou botar em cada personagem, entende? Porque isso, cara, isso torna um negócio, assim, muito chato. Muito chato, porque... Sabe quando eu falei pra vocês do Puri Puri Prisoner? Que, tipo, caralho, velho, mais uma bicha esquisita e que quer só fazer alívio cômico, que não é cômico, porque isso não é engraçado. A gente tem que superar isso aí, entendeu? A gente tem que superar isso aí. Parar de fazer essas paradas, entendeu? Ô, palhaçada, meu. Né? Vamos pensar num grupo LGBT como realmente um grupo, como pessoas, como pessoas que são, que têm vida, sabe? Que tem vida social, que paga imposto, que trabalha, que é igual você, caralho, entende? Faz assim, mano, pensa nisso, entendeu? Não é pra pensar na porra do estereótipo engraçadão, que não é engraçadão, é só abusivo, estereotipado pra caralho e que estigmatiza todo um grupo, né? Supera, né? Vamos superar? O Citrus, ele tem umas paradas assim, entendeu? Tipo, vamos superar, caralho, gente, vamos superar essas paradas do Yuri de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, tipo, mano, já evoluiu, a gente já tá em outra geração, a sociedade já tá diferente, você tem uma caralhada de coisa na Yuri Hime que tá entendendo isso, entendeu? Você tem Akatek Mininaru, que nem é da Yuri Hime, entendeu isso e conseguiu fazer todo esse sucesso absurdo. Porra, cara, você já tem uma cacetada de obra que já superou isso aí e tu não supera, entendeu? Parece que você quer ficar ali no passado com a ex, entende? É muito isso. E acaba sendo um processo abusivo de ter que ler isso, sabe? Cacete, Saburoto, você me faz ter esse processo que é amargo, amargo de ler. Então, assim, e aí no último capítulo ainda, quando você lê Citrus, aí que você fica mais puto, entende? Porque é exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Existe uma tentativa de fazer, olha como essa problemática é complexa, entende? Olha, a Mei, ela tá triste, ela está sentindo todo esse sofrimento, porque parece que é um sofrimento, tipo, muito complexo e muito complicado e muito forte e que a gente tem que levar a sério. E no fim, a bicha não fala nada das coisas que ela sente. E ela já aprendeu 1 milhão de vezes que não é assim que tem que ser. E mesmo assim ela faz, porque ela precisa mostrar a cara de bunda, de insatisfeita, de sofrência dela o tempo inteiro. Sendo que ela só sentar e conversar com a namorada dela. Era tipo, que nem namorada é, noiva já, entende? Tipo, cara, é noiva, é sua noiva. Vocês já superaram tudo isso, entende? Vocês já são um casal, caralho. Você já aprendeu que tem que conversar, que tem que se comunicar. A gente já passou dessa saga, isso já aconteceu. Você já superou isso aí porque você aprendeu. Mas não aprendeu porque você continua fazendo bosta, entendeu? E aí, gente, eu me revolto de um nível. Cara, eu me revoltei em um nível lendo esse último capítulo de Citrus. Porque basicamente a Mei estragando todo o rolê da Yuzu. Ela acha que ela fez uma cagada e que era simples de resolver. Tipo, era realmente só sentar e conversar com a Yuzu. Porque ela sabe que a Yuzu é uma pessoa confiável, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa empática. Ela já sabe de tudo isso, gente. Já foram 10 volumes, entendeu? Que passou da história, que ela já sabe disso. Não precisa ficar recontando, não. Mas não, ela não quer conversar com a Yuzu. Ela quer mostrar que ela está insatisfeita, que ela está triste. E atrapalhar todo o rolê feliz da Yuzu. E fazer a Yuzu se sentir culpada por aquilo. Tipo, caralho, eu fiz alguma bosta pra Mei, tá triste desse jeito. Aí a Yuzu corta o rolê, entendeu? Feliz do festival e tudo mais. Do tipo, não, vamos voltar pra casa e tudo mais. Ela ainda tenta, cara, ela ainda tenta salvar uma parada que nem ela tá entendendo direito. Mas ela acha que ela tem culpa daquilo. Cara, se isso não é abuso, gente, se isso não é abuso psicológico, eu não sei o que é, entende? Então, cara, não dá. Não dá, cara. Eu, assim, sinceramente, assim, pra mim, eu tenho aqui dropar, assim, Citrus. Pra mim, assim, esse último capítulo, pra mim, foi o ápice, assim, do tipo, não rola. Entende? Tipo, não rola. Eu dei todas as chances possíveis, mas não rola. Até porque acaba sendo um gatilho também, essas paradas, tipo, de você se sentir culpado o tempo todo, de você achar que você é uma merda, que você não tá entregando as coisas que precisa pra um relacionamento, só que você tá ali se acabando, você tá, tipo, em frangalhos e se entregando tudo, e mesmo assim parece que não é suficiente, porque a pessoa não consegue conversar contigo, entende? Então, puta gatilho. Isso é gatilho pra caralho. E não só gatilho de relacionamento amoroso, cara. É um gatilho, assim, pra qualquer tipo de relacionamento. Isso pode acontecer num relacionamento familiar, pode rolar num relacionamento de amizade, entende? Pode ir num ambiente profissional, justamente por gente pau no cu, entende? Então, assim, caralho, mano, não dá. Pra mim, acabou Citrus, entende? Não tem como mais consumir isso aqui. E aí me falam que eu preciso ainda comprar o mangá. Não compro, gente. Não compro, pelo amor de Deus. É uma coisa que não dá pra fazer isso. Pra mim, não dá. Não rola, não rola. E, mas vamos falar de coisa boa, né? Porque também tem o Yamada de Kaze-san, que é a continuação de Kaze-san, né? A Sagala de Kaze-san, que elas estão na faculdade. Tem umas coisinhas da Kaze-san que eu fico... Você tá sendo ciumentinha, né? Você não precisa fazer isso e tudo mais. Mas ainda assim, é bem mais fofinho de lidar, entende? É muito mais fofinho, é muito mais tranquilo, é mais leve. As personagens, elas conseguem conversar e se resolvem, entende? Então, assim, às vezes você tem uma barreira, você tem uma problemática e aquilo é resolvido logo no segundo... No capítulo seguinte, entende? Não fica enrolando, tem um desenvolvimento, entrega a porra do desenvolvimento, entrega a conclusão do negócio e dá tudo certo. Mas, assim, dá pra ver claramente que a Kaze, ela tem uma insegurança com ela mesma. Tipo, caralho, velho, às vezes ela sente ciúme que ela não deveria sentir. E às vezes ela mesma se toca, tipo, cacete, mano, eu não devia fazer isso, né? Eu não devia sentir essas coisas, né? Eu devia confiar tanto mais no meu taco quanto na minha companheira. Mas ela ainda tem essa insegurança, porque ela acha que é possível ainda a Yamada se apaixonar por uma outra pessoa que não seja ela. Então, basicamente, insegurança que merecia uma terapiazinha, né? Uma terapiazinha, assim, simples, cara. Acho que em 3 meses você consegue resolver isso, Kaze-san. Força, assim, força. Vai dar tudo certo. Você é uma boa namorada, caralho, mas não precisa, entendeu? Não precisa ter toda essa segurança, bicho. Não precisa. Então, assim, ainda continuo lendo Kaze-san. É bem legal. Acho muito fofo. É aquele tipo de mangá que me deixa toda derretidinha. E elas estão na faculdade, né? Então elas já são um pouco mais adultas e tudo mais. E já falam um pouco mais sobre a vida adulta também. A gente tem o Vampires, que Vampires eu acho que ele é também esse Yuri de terror, que vai fala dos vampiros, tá? Fala de máfia do vampiresca, é muito bom. Você tem violência, você tem comédia, você tem romance. Eu acho que é uma obra bem completa, que também veio pro ocidente. Gosto bastante, até porque eu gosto do autor, eu acho que também é um homem. Gosto bastante do autor. Ele sofreu penalidades aí, porque ele plagiou, cagou no pau numa obra passada, mas só que agora ele conseguiu dar a volta por cima e fazer uma obra realmente original, sem preguiça, desenhando tudo bonitinho, porque ele desenha bem pra caralho, tá? Acho que Vampires aí tá entre obras que, quando sai capítulo novo, eu fico feliz de pegar e ler, sabe? A gente também tem o Can't Defy the Lonely Girl, que também é um Yurizinho colegial fofinho. Basicamente é isso, fofinho, em que as personagens também, caralho, vão se conversar, puta que pariu, mas ao mesmo tempo é muito mais entendível, porque elas ainda estão entendendo esse sentimento, elas ainda não são namoradas. Você tem um processo aí de autoaceitação, de autoavaliação, né, de realmente se pensar na construção de personalidade que você está fazendo pra si mesma. Também tem coisas como pressão familiar, inclusive do colégio mesmo, pra você ser uma aluna perfeita, de você ter que passar nas faculdades mais importantes e tudo mais. Então, acho que é um mangá assim que eu não dou nota 9, não dou nota 8, mas é um mangá 7,5 que vale a leitura, vale a leitura. A gente também tem o Even If It Was Just Once, I Regret It. Exatamente isso, né? É do tipo, mesmo que a gente tenha feito sexo uma vez, eu me arrependo. E aí, assim, esse título é muito bom, porque toda discussão em torno dessa frase, né, o mangá já tá pra ser finalizado, acho que mais 2 ou 3 capítulos já acaba. Então, é uma obra da mesma revista de Agatha Kimi Naru, Dengeki Daioh. E foi uma das leituras mais, assim, mais interessantes pra mim, porque também fala de 2 personagens adultas e que vai falar sobre mercado de trabalho, sobre aceitação LGBT, né? Então, você tem a protagonista, uma das protagonistas, né, que ela é lésbica e ela se assume lésbica, logo assim, nos primeiros capítulos, só que ela acha que as pessoas realmente vão sentir nojo dela, que ninguém vai aceitar ela, então ela tem essa... ela se prende muito nesse tipo de coisa, então ela evita, né, ela evita falar muito sobre essas coisas, se abrir e tudo mais, só que ela acaba se apaixonando pela protagonista, e elas acabam fazendo sexo quando a protagonista tá bêbada, e só que a protagonista que quis fazer toda aquela situação. né? Depois da ressaca, ela lembra que ela fez isso, né? E que foi ela que pediu aquele carinho, que é ela que pediu aquele tempo, aquele espaço e aquele momento e tudo mais. Então, só que ainda assim, a personagem que é lésbica, ela se culpa muito por isso, entende? Porque ela acabou se deixando levar pelos sentimentos que ela já tinha pela personagem e acabou fazendo porque a personagem que tava altinha pediu, entende? Então ela falou assim, caramba, mano, eu não tive esse autocontrole, eu não consegui me comunicar direito, e ela se culpa pra caramba por isso. Você tem todo esse processo aí, que as duas acabam morando juntas, por uma necessidade lá em específico, só que uma vai ajudando a outra a se abrir, a encontrar, por exemplo, formas de trabalho, né? Enfim, evoluções pessoais, tanto de personalidade quanto profissionais, inclusive sociais, né? Inclusive relacionamento amoroso. Então, a protagonista vai entendendo por que ela pediu aquilo, por que ela sente essa atração pela personagem lésbica, e aí ela vai entendendo todos esses sentimentos. É bem direto, eu acho, sabe? É um mangá que não floreia muitas coisas, não. É aquilo ali que é história e que acaba sendo interessante, assim. É bem objetivo, sabe? Então foi uma leitura, e está sendo uma leitura, porque tá pra acabar já a história, ainda vai acabar, acho que até março, eu acho que acaba, sei lá, março, abril, no máximo, e massa, eu gosto. E, cara, eu acho que basicamente é isso, né? Tem também o My Kitty Little Kitten, que é da autora que também fez Girlfriends, enfim, ela é uma autora Yuri, que tem muita obra Yuri, tá? E eu acho que ela é uma autora um pouco subestimada, assim, eu acho que ela faz obras interessantes, cara, e obras que, novamente, né, não são obras-primas nem nada do tipo, mas são obras que, cara, preenchem ali uma lacuna interessante, sabe? Principalmente quando a gente vai falar em quantidade de publicação e tudo mais. Então ela consegue fazer coisas rápidas e coisas legais, assim, leituras ok, assim, não é nada muito uau, mas são leituras interessantes, são leituras que acabam sendo leves e tudo mais, e bacana, né? E My Cute Little Kitten é exatamente isso também. São duas personagens adultas que eram roommates, né? E uma das personagens que ela é manicure, ela se apaixona pra outra protagonista, só que ela esconde um pouco isso dela, né? Porque ela não sabe como que vai ser a reação e aquela parada toda. Então, elas ainda ficam como roommates, tipo amigas mesmo, sabe? Amigas ali de casa, elas moram no mesmo apartamento, só que em quartos diferentes e pá. Só que no fim, realmente era recíproco. Então, a jornada basicamente é isso. Elas encontram um gato no primeiro capítulo, então elas vão cuidando do gato aos poucos, e às vezes ele atrapalha a foda delas, às vezes ele ajuda no relacionamento das duas. Então, as duas vão percebendo que se gostam e começam a morar junto. Então, basicamente é essa a história, assim, uma coisa bem leve e que vai falando sobre vários temas em específico. Tem capítulo que é mais comédia, tem outro capítulo que vai falar mais sobre a carreira das personagens e do papel de cada uma ali no relacionamento. Como que é também o próprio desenvolvimento do relacionamento, as dúvidas e inseguranças dessas personagens. Enfim, é leve, é ok. E eu acho que seria aquele tipo, realmente são obras assim que preenchem um espaço legal, entendeu? Não precisa ser nada muito cabeça, nada muito pesado, mas também não precisa ser uma comédia esculachada, super nonsense, entende? Pode ter ali um equilíbrio, ok, que você não tem nada muito tóxico, você não tem nada que te revolta, e só te deixa ali um pouquinho derretidinha mesmo, sabe? Então, basicamente é isso. Galera, eu acho que eu já falei muita coisa, né? Eu falei muito de muitos mangás. Que nem eu falei, tem outros mangás, tá? Mas não tem como eu falar de todos os mangás de Yuri que eu li, cara, assim, não tem. Que nem eu acho que dá pra citar, por exemplo, Tearful Amnesia, que eu indiquei em outros podcasts aqui, não só no Cantinho da Pá, mas quando eu fiz participação em outros casts, que é um tipo de comédia que me agrada demais. Eu fico muito feliz lendo Tearful Amnesia, eu racho o bico. E ele é um four coma, né? Ele é tipo um Azumanga Daioh, sabe? Então, assim, ele tem uma comédia que tem ali um nível de comédia muito bom. Os personagens são muito carismáticas. E também fala sobre muitas coisas LGBTs. Então, tem bastante volume, inclusive. Acho que são 6, já tem 6 ou 7 volumes. Então, ainda estou lendo, tá? E eu acho que já tá o quê? No capítulo 60? Alguma coisa assim, 63, uma parada dessa, assim. E eu sempre também, toda vez que sai capítulo novo, eu fico feliz de ler, sabe? Porque é um mangá que eu rio bastante, que eu adoro as personagens e que as personagens são casadas, tá, gente? A sinopse é basicamente essa. O Aminija é exatamente isso. Uma das protagonistas, ela perde a memória depois de um acidente. Só que ela é casada com uma mulher e ela não lembra da esposa dela. E aí você tem todo o processo nos volumes iniciais dela tentando lembrar, né, de como que era essa relação. Então ela vai se reapaixonando pela esposa. E a própria dinâmica da esposa ter que mudar, porque ela era muito passivinha. Passivinha, assim, de todas as formas possíveis que vocês imaginarem mesmo. Pode pensar em sacanagem também. E aí ela precisa mudar um pouco também dessa personalidade dela pra conseguir ajudar a esposa a lembrar das coisas, né? Então é muito bom ver a dinâmica, porque as coisas começam a mudar muito da dinâmica das duas. E aí quando a personagem lembra das coisas, que é um momento muito épico da obra, as coisas já mudaram muito, entende? Então, cara, é muito legal, assim, ainda que tenha essa premissa muito simples e focada em comédia, você também tem momentos muito soft, momentos que agregam, né, bastante, assim, no, principalmente pra quem é LGBT, assim, porque dá pra se identificar bastante com várias situações, tá? Então, cara, é isso, né? Foi o bônus aí, Cheerful Amnesia, porque os capítulos demoram um pouquinho mais, tá? Pra sair de Cheerful Amnesia. Mas saíram alguns capítulos ano passado e consegui ler bastante. E eu acho até que a obra, assim, ela tá caminhando pra ter um final já, né? Mas também é aquele tipo de obra nonsense, que não é de comédia for coma, né? Que não exatamente precisa ser nonsense, mas também não precisa ter ali uma sequência de história tão grande, né? Pode simplesmente acabar em qualquer momento. Então é isso, galera. Eu já falei bastante, consegui explicar todas as minhas leituras, já deu uma hora de gravação, então espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar a lista de todas as leituras aí na postagem, então se você tá lendo pelo Spotify, é só entrar no Chimichangas, na abinha do podcast, e você vai ver lá a postagem do episódio 32. E aí você consegue ver todas as informações, tanto do PicPay, do Apoia-se, os caches que eu comentei aqui, a Twitch, que eu falei que eu vou deixar também aí com a leitura de One Piece, papapá. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio e falou pra vocês. Enjoy the silence.